Reconhecimento de acordes perfeito maior, perfeito menor, quinta diminuta e inversões. Três séries de oito acordes. Segunda série de oito acordes. Terceira série de oito acordes.